qual a mesa da minha pode girar antes de carne para evitar uma informação sobre a mesma, a exposição daquela posição? Só 3891, autorizado ILS, número 2 na aproximação. Afirmativo, tá ciente, é o número 2, número 1, tá próximo de uma posição USAN, é isso? Tá aproximadamente 6 milhas de USAN. Confere, obrigado. Hola, buenas noches, Europa, Zero, Airport. Sí. Six, Europa, Zero, 84. 86, cobre lá. Boa noite, reporte avistando número 1 para pouso, vento 2, 1 0 graus, 1 2 nós. Ciente, economia 0 mesmo. Sábado, boa noite, Europa, Zero, Airport. Europa Zero 84, standing by HC, clearance fly level 3302 Madrid. Clear to fly level 3302 Madrid, Europa Zero 84. Do you know which runway is active now? Say again? The runway used 2810? That's right, it's runway 28. 28, there you go. De Maya, Tower Europa 04, request pushback and start. Okay, send it by 1 minute. Request pushback and start up the engine. Empujar y arrancar. Roger, stand by for pushback and start up. Stand by. Stand by, Europa 04. Avistou estabilizado, economia 06. Bora 606, tráfego avistado, tem autorizado o pouso, pista 28, vento 210 graus, 12 nós. Valeu, meu pouso, bora 606. Azul 4862, autorizado ILS, reduza para 2109. Autorizado LS, já reduzido 210, azul 4062. frente. Tráfego à sua frente, Airbus vai passar usando. 7-62. Tá 3226, autorizado DLS, número 4. Controle, Marcel, Gono 388, boa noite. Localizador, 3891. 3891, chama a torre 18-6. 18-6, boa noite. Copiar, bilateral com Recife. Vai chamar definitivo mais adiante, obrigado. Salvador, da noite, voo 1809, informação alfa, presença de tráfego para Natal. Ok, ciente da informação então, chame, será atualizado agora a informação em curso, chame na frequência 118.6. Tá, obrigado, 118.6. Torre Salvador, da noite, voo 1805, informação alfa, autorização de tráfego para Natal. Boa noite, 1805, aguarde autorização tráfego número 2. Obrigado. Salvador, boa noite, 3891, final da 28. 3891, tráfego avistado, aguarde informação de pista livre. Na escuta. Go ahead. Yes, we are standing by for the foot track. Controle, autorizo o PAN 3226 voar na proa de Luzano, para evitar uma formação em carga do tempo. Estimativo, o tráfego precede, passou o Luzano, para recepção. Aviso álcool mesmo, o PAN 3226 voando Luzano. Azul, flash entrou 062, estabilizado e desce. 220 graus no 49, ajuste 10 no 5, pista livre tem autorizado pouso. Confirmando a pauta 3891. Desculpa, é isso, 3891, ok? Desculpa. É, pouso autorizado. Só confirma o vento? O vento ele está de 220 com 14 e a variação ele está variando de 10 a 16 nós. Obrigado. Nada. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Azul 4062, boa noite. Complete aproximação, informarei pista livre, tráfego já avistado. 7-62. Europa Zero Uniform, ready copy? Europa Zero Uniform. Clear to Madrid, fly level 330 via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873 until Intel. Take off runway 28 and turn right around the Patry Zipar transition. Scott 5575 and the part control 119 small 35. After the passenger right turn to Zipar transition, Spock 5575, 119-35, Spock, is effective. Okay, after takeoff, turn right and the arrow, departure, Z-part transition. Arrow, departure, Z-part transition. Okay, clear to push back gate number 10, report right for taxi. Clear for pushback on 10, call you ready for taxi, Roma 084. 3891, solo ao 56, reporte pista livre, penúltima a esquerda. Confirma, 3891. Seu solo foi ao 56, reporte livrando a pista na penúltima esquerda. Passará. 4062, completa de aproximação, informa a pista livre, informando o vento 210 graus, 149, vento variando de 10 a 16, confirmando. E o ajuste 1500. Ciente, o azul 4062. Levando 3891. Ok, pode prosseguir o seu táxi via taxiway Alfa Juliette Gate 08. Alfa Juliette 08, 3891. Azul 4062, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, azul 4062. Azul 4062 no solo 58, agiliza a liberação da pista, mantendo a minha escuta. Vai de pra mantendo a escuta, 4062. TAM 3226 na escuta da torre. Afirmativo, estabilizado e LS 22. Contato visual com o campo? Negativo, aí. Informe quando visual, vento de 220 graus com 15 nós. Vai reportar visual, 3226. Azul 4062, prossiga o táxi via Juliette, após esquerda, pátio 3. Juliette, esquerda, 3, 4062. Tem livre pouso na 28, 220 graus com 15 nós. Ano 805 na escuta para cópia. Para cópia, ano 805. Salvador Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, pista 28, curva à direita, subida Aron, transição Zipar, o controle em 1935, aciona 5573. Assim, 370 para Natal, via Upper Zulu 10, decolada 28, curva à direita, Aron Zipar, 1935-5573, gol. Chame pronto. Europa Zero 84, clear taxi. Europa Zero 84, clear taxi via April 1, taxiway Juliet and Alpha until holding point, runway 28, report right for takeoff on holding point. Europa 04 is clear, taxi by Apron 1, Juliet and Alpha, holding point runway 28, call you on the holding point runway 28. Então, 3226 no solo aos 0201. Mantendo a minha escuta, aí taxiar via Alfa, Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Red via Alfa e Kilo, e pátio 3 vai reportar para ingresso no pátio 1, tá? 3226. É, por gentileza, agilize o táxi na medida do possível, ok? Ok. A pista tá molhada, confirme. Negativo. Ok, ingrato. O TAN, desconsidere, o TAN 3226, prossiga via Alfa em frente, ok? Via Alfa e Juliette, portão 10. Gente, vai prosseguir via Alfa, ingressar a parte de fundo pela Juliette pro portão 10, na 3226. Novo Salvador, o voo 1805, está no gate 3, feedback estacionamento. Missão 18,6. Ok, portão 3 autorizado, puxa a acionar, chame táxi, 1805. Salvador Tower, Europa, 084, approaching holding point runway 28, we're ready for takeoff. Europa 084, clear for line-up and takeoff, runway 28, wind is 200 degrees at 13 knots. Clear for line-up and takeoff, runway 28, Europa 084. Solo, Salvador, voo 180, Cinco está pronto para o taxi. 92 a bordo, alterna Maceió, 0230, autonomia. 0230, é isso, autonomia? Afirmo, 0230. Ok, no 805, táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera da 28, informe pronto na decolagem. Tá, sim, direita, Índia Alfa, ponto espera na 28, informa pronto, 805. Boa noite, 5899, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, 899. Controle, por gentileza, poderia confirmar se a pista em Salvador está molhada? Afirmativo, a chuva de leve a moderada, 1000 pés de teto, 4000 de visibilidade. Operação instrumento. Gente, depois do 99. Europa 084, airborne at 09er, contact now Salvador, departure 11935. Europa 084, Salvador Tower. Yeah, clear. Europa 084, radar contact climb level 330, are on departure. 93-3-0 on departure, Europa 084. Salvador, bom dia, Gol 17 no par, informação Alfa, descendo para 150. 7 no 4, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 5, acione identificação. Identificou, descendo para 2 mil, 10 no 5, Gol 17 no par. Motor em Salvador, boa noite, o Zé 3520, com informação Bravo, destino autorizado a 170. 3520, prossiga para 2 mil pés, ajuste 1015. Podia confirmar se é muito baixa a transmissão, 3520? Desça para 2 mil pés, ajuste 1015, acione identificação. 2 mil pés, 1015, identificou 3520. Para o Gol no 7 no 4, então 3520, chuva leve a moderada e operação instrumento, teto 1000 pés, visibilidade 4000 metros. Cliente no 0 no 7 no 4. Cliente o TAN 3520. Europa 084, Conversive Center, Frequency 12685. 12685, Europa 084. Próximo do ponto de espera, tá 28 pronto, boa noite. Turno 5, alinhar e decolar da 28, vento de 210 graus, 12 nós. Tá sim, primeiro alinhar e decolar na 28, no 805. Olha, trip 5317, solicita o curso de estacionamento. Tá na remota 13? Afirmativo.